Fecheiro 8, capítulo 17. Demorei a concentrar-me na lição que nos vinha de França, no confronto tenso entre os dois homens. Mas não estava disposta a ficar calada. Queria dizer algo daquilo que lera e que pensava sobre os acontecimentos de Paris. As palavras enrolavam-se em frases que me ficavam incompletas na mente. E causava-me espanto que Maria Rosa, tão esperta, tão livre, continuasse calada. Que se limitasse a aprovar sempre e só, com belos sorrisos, aquilo que dizia Franco, o que enervava Juan e o tornava inseguro. Se ela não fala, pensei, falo eu. Se não, porque aceitei vir cá, porque não fui para o hotel. Perguntas para as quais tinha resposta. Queria mostrar a quem me conhecera no passado aquilo que era agora. Queria que Franco percebesse que não podia tratar-me como a miúda de outrora. Queria que visse que eu agora era outra pessoa. Queria que ele dissesse, na presença de Maria Rosa, que esta outra pessoa gozava da sua estima. Por isso, e uma vez que o bebé estava calado, uma vez que Sílvia desaparecera com ele, uma vez que nenhum deles precisava de mim, esperei um pouco mais e por fim encontrei maneira de discordar do meu ex-namorado. Uma discordância improvisada. Não partira de convicções sólidas. O meu objetivo era expressar-me contra Franco e fi-lo. Vieram-me à cabeça algumas expressões e misturei-as com fingida segurança. Disse, sem mais nem menos, que estava perplexa com o nível de maturação da luta de classes em França, que por enquanto achava bastante abstrata a união entre estudantes e operários. Falei com decisão. Receava que um dos dois homens me interrompesse para dizer qualquer coisa que reacendesse a discussão entre eles. Porém, ouviram-me com atenção, todos, incluindo Sílvia, que regressara sem o menino quase em bicos de pés. Nem Franco, nem Juan deram sinais de impaciência enquanto eu falava. Aliás, o venezuelano aqueceu quando pronunciei duas ou três vezes a palavra povo, o que irritou Mari. Estás a dizer que a situação não é objetivamente revolucionária? Sublinhou com ironia. E eu conhecia aquele tom. Significava que estava a defender-se, troçando de mim. Começámos a atropelar-nos, frases minhas por cima das dele e vice-versa. Não sei o que quer dizer objetivamente. Significa que é inevitável agir. Então, se não é inevitável, ficas de braços cruzados. Não, a obrigação do revolucionário é fazer sempre o possível. Em França, os estudantes fizeram o impossível. A máquina da instrução partiu-se e nunca mais terá conserto. Admite que as coisas mudaram e irão mudar mais. Sim, mas ninguém pediu um atestado em papel selado, a ti ou a outra pessoa, para ter a garantia de que a situação é objetivamente revolucionária. Os estudantes limitaram-se a agir e mais nada. Não é verdade, é verdade. E assim por diante. Até que nos calamos ao mesmo tempo. Foi uma discussão fora do normal. Não nos conteúdos, mas no tom exaltado, sem respeito pela boa educação. Notei um cintilar divertido nos olhos de Maria Rosa. Percebera que, se eu e Franco falávamos assim um com o outro, era porque entre nós houvera algo mais do que uma camaradagem entre colegas de universidade. Venham dar-me uma ajuda, disse ela a Sílvia e Juan. Tinha de ir buscar uma escada para procurar roupas de cama para mim e para Franco. Seguiram-na os dois. Juan disse-lhe qualquer coisa ao ouvido. Franco fixou os olhos no chão por um instante, apertou os lábios, como se quisesse reprimir um sorriso, e disse num tom afetuoso: Continuas a mesma pequena burguesa de sempre. Era aquela a etiqueta com que muitas vezes, anos atrás, fazia troça de mim, quando eu tinha medo de ser apanhada no quarto dele. Fora da vista dos outros, disse-lhe bruscamente: O pequeno burguês és tu, pelas origens, pela cultura, pelos comportamentos. Não queria ofender-te, não me ofendi. Estás mudada? Tornaste-te agressiva? Continuo a ser a mesma. E está tudo bem em tua casa? Tudo bem. E aquela tua amiga, de quem tanto gostavas? A pergunta chegou com um salto de lógica que me desorientou. Falara-lhe de Lila no passado? Em que termos? E por que lhe voltava a lembrança agora? Onde estava a ligação que ele vira não sei onde e eu não? Está bem, respondi. E o que faz ela? Trabalha numa fábrica de enchidos, nos arredores de Nápoles. Não se tinha casado com um comerciante? O casamento não resultou. Quando eu for a Nápoles, tens de apresentar-me. Com certeza. Deixa-me ficar um número, um endereço. Está bem. Olhou para mim para calcular quais as palavras que me cairiam menos mal e perguntou: Ela leu o teu livro? Não sei. Tu leste? Claro que sim. Que tal te pareceu? Bom? Em que aspecto? Tinha páginas boas? Quais? Aquelas em que dás à protagonista a capacidade de unir a seu modo os fragmentos das coisas. E mais nada? Não chega? Não. É evidente que não gostaste. Já te disse que é bom. Conhecia-o bem. Procurava não me humilhar. Isso exasperou-me. Disse: É um livro que fomentou debates. Está a vender muito. Então? Bem, não? Sim, mas não para ti. O que é que não resulta? Apertou de novo os lábios. Decidiu-se. Não tem grande conteúdo, Helena. Acoberto de paixonetas e manias de ascensão social, escondes precisamente aquilo que valeria a pena contar. Ou seja, esquece isso, é tarde, temos de descansar. E tentou assumir um ar de ironia benévola, mas na realidade manteve aquele tom novo de quem tem uma tarefa importante e a tudo mais só se dedica a conta-gotas. Fizeste o possível, não foi? Mas este, objetivamente, não é o momento apropriado para escrever romances. Capítulo 18. Maria Rosa reapareceu nesse preciso instante com Juan e Silvia. Trouxeram toalhas lavadas e roupas para a noite. Ela ouviu a última frase de certeza. Compreendeu que falávamos do meu livro, mas não pronunciou nem uma palavra. Podia ter dito que gostara do livro. Que os romances podem ser escritos em qualquer altura, mas não o fez. Deduzi que, para além das afirmações de simpatia e de afeto, naqueles ambientes tão cultos e absorvidos pela paixão política, o meu livro era considerado uma ninharia insignificante, e as páginas que estavam a contribuir para a sua divulgação ou eram consideradas rebotalhos de textos muito mais explosivos. Que além do mais eu nunca lera, ou mereciam aquela etiqueta depreciativa de Franco, uma história de paixonetas. A minha cunhada mostrou-me onde era a casa de banho e o meu quarto com uma amabilidade fugaz. Despedi-me de Franco, que se ia embora de manhã cedo. Apenas lhe apertei a mão e ele tão pouco fez menção de me abraçar. Vi-o desaparecer para o interior de um quarto com Maria Rosa. E pela expressão triste de Juan, pelo olhar infeliz de Silvia, compreendi que o hóspede e a dona da casa iam dormir juntos. Retirei-me para o quarto que me fora destinado. Encontrei um odor forte a fumo cediço, uma cama por fazer, nenhuma mesa de cabeceira, nenhum candeeiro, a não ser o de luz fraca ao centro do teto, jornais amontoados no chão. Alguns números de Il Menabo, no Novo Empenho e Marca Atré. Livros de arte caros, alguns com marcas de uso e outros claramente nunca folheados. Debaixo da cama encontrei um cinzeiro cheio de beatas. Abri a janela, deixei-o no parapeito. Despi-me. A camisa de noite que Maria Rosa me dera era demasiado comprida e estreita. Fui à casa de banho, descalça. Atravessei o corredor na penumbra. A falta de escova de dentes não me incomodou. Ninguém me educara no sentido de lavar os dentes. Era um hábito recente, iniciado em Pisa. Já na cama, tentei apagar da mente o Franco que encontrara naquela noite e substituí-lo pelo Franco de alguns anos atrás. O rapaz rico e generoso que me amara, que me ajudara, que me comprara de tudo. Que me instruíra, que me levara a Paris, a alguns dos seus encontros políticos e a passar férias na Versília, na casa da família, mas não consegui. O atual, com as suas turbulências, a gritaria naquela sala à Cunha, o fraseado político que me zumbia na cabeça e se derramava sobre o meu livro, depreciando-o, sobrepôs-se ao outro. Estava iludida acerca do meu futuro literário? Teria Franco razão quando dizia que havia muito mais para fazer do que escrever romances? Que impressão tivera de mim? Que recordação guardava do nosso amor, admitindo que ainda se lembrava disso? Estaria a queixar-se de mim, a Maria Rosa, como Nino se queixara de Lila, a mim? Estava magoada, desanimada. Não há dúvida de que o serão que imaginara agradável e talvez um pouco melancólico me pareceu triste. Desejava que a noite passasse depressa para regressar a Nápoles. Tive de levantar-me para apagar a luz. Voltei para a cama às escuras. Custei a pegar no sono. Virei para um lado e para o outro. A cama e o quarto conservavam odores de outros corpos, uma intimidade semelhante à da minha casa, mas neste caso constituída por vestígios de desconhecidos, talvez repugnantes. Depois adormeci, mas acordei de imediato. Alguém entrara no quarto. Murmurei, quem é? Respondeu-me Juan. Disse sem preâmbulos, em voz suplicante, como se pedisse um favor importante, quase uma forma de socorro urgente. Posso dormir contigo? O pedido pareceu-me tão absurdo que, para despertar completamente e para compreender, perguntei, dormir? Sim, deito-me ao teu lado, não te incomodo. É só para evitar ficar sozinho. É evidente que não. Porquê? Não sabia o que responder-lhe. Murmurei, estou noiva? E depois, dormimos e mais nada? Vai-te embora, por favor, nem sequer te conheço. Sou o Juan? Mostrei-te os meus trabalhos? O que mais queres? Senti-o sentar-se na cama. Vi-lhe o vulto escuro. Respirei-lhe o hálito, que cheirava a charuto. Peço-te, murmurei, tenho sono. És escritora, escreves sobre o amor. Tudo aquilo que nos acontece alimenta a imaginação e ajuda-nos a criar. Deixa-me ficar ao pé de ti, é uma coisa que poderás narrar. Tocou-me num pé com as pontas dos dedos. Não suportei. Saltei da cama direito ao interruptor e acendi a luz. Continuava sentado na cama em cuecas e camisola interior. Fora daqui, sibilei-lhe. E fi-lo de modo tão perentório, tão visivelmente pronta a gritar, tão determinada a tomar a iniciativa de o agredir e a defender-me com todas as minhas forças, que ele levantou-se lentamente e disse desgostoso: és uma beata. Saiu. Fechei-lhe a porta nas costas. Não havia chave. Estava espantada. Estava furibunda. Estava assustada. Voldeava-me na cabeça um dialeto feroz. Esperei um pouco antes de voltar para a cama, mas não apaguei a luz. Que impressão causava eu? Que pessoa parecia que fosse e o que é que justificava o pedido de Juan? Resultava da fama de mulher livre que o meu livro me dava? Resultava das palavras políticas que pronunciara, as quais evidentemente não eram apenas um jogo dialético, uma brincadeira para mostrar que era tão hábil como os homens, mas que definiam toda a minha pessoa, incluindo a disponibilidade sexual? Era como se eu pertencesse às mesmas fileiras que haviam induzido aquele homem a introduzir-se no meu quarto sem obstáculos. Ou Maria Rosa, igualmente sem obstáculos, a levar Franco para o dela. Ou teria eu sido contaminada por aquela excitação erótica que sentira propagar-se na sala da universidade e espalhava sem dar por isso. Em Milão, sempre me sentira pronta a fazer amor com Nino, traindo Pietro. Mas essa era uma paixão de longa data. Justificava o desejo sexual e a traição. Ao passo que o sexo em si, aquela pergunta não ditada pela excitação, não era capaz de me sentir atraída, não estava preparada, repugnava-me. Porque havia de deixar-me tocar pelo amigo de Adele em Turim? Porque havia de deixar-me tocar nesta casa por Juan? O que tinha eu de demonstrar? O que queriam eles demonstrar? Veio-me de repente a ideia, o caso com Donato Serratore. Não tanto a noite, na praia, em Ischia, que eu transformara num episódio de romance, mas aquela vez em que ele aparecera na cozinha de Nela, quando eu acabara de me deitar e ele me beijara, me tocara, causando-me uma onda de prazer contra a minha vontade. Entre a rapariguinha de então, estupefacta, cheia de medo, e a mulher assaltada no elevador, a mulher que fora alvo, agora, daquela intrusão, havia alguma relação? O Tarratano, tão culto, amigo de Adele, e Juan, o artista venezuelano, eram da mesma massa que o pai de Nino, revisor de comboios, poeta de meia tigela, escrevinhador de jornais? Capítulo 19. Não consegui adormecer. A tensão nervosa aos pensamentos contraditórios veio juntar-se Mirko, que recomeçou a chorar. Recordei a emoção forte que sentira quando tivera o bebê ao colo. E como ele não se acalmava, não fui capaz de me conter. Levantei-me, segui o rasto sonoro do choro e cheguei a uma porta da qual saía luz. Bati. Silvia respondeu com maus modos. O quarto era mais acolhedor do que o meu. Tinha um armário velho, uma cómoda, uma cama de casal, sobre a qual a rapariga estava sentada de pernas cruzadas, em baby doll cor-de-rosa, com uma expressão maldosa. Os braços abandonados, as costas das mãos pousadas no lençol, tinha sobre as coxas nuas, como uma oferta votiva, Mirko, também ele nu, roxo, o buraco negro da boca escancarada, os olhinhos apertados, braços e pernas agitadas. Primeiro acolheu-me com hostilidade, depois amansou. Disse que se sentia uma mãe incapaz, que não sabia o que fazer, que estava desesperada. Por fim murmurou, exceto quando está a comer, está sempre nisto. Se calhar está doente, vai-me morrer aqui na cama. E enquanto falava, achei-a muito distante de Lila, feia, desfigurada por trejeitos nervosos da boca, pelos olhos demasiado arregalados, até que começou a chorar. O pranto da mãe e do filho enterneceu-me. Apeteceu-me abraçar ambos, estreitá-los, embalá-los. Sussurrei. Posso pegar-lhe um bocadinho? Ela fez sinal que sim, por entre os soluços. Então tirei-lhe o bebé de cima dos joelhos, encostei-o ao peito e voltei a sentir a onda de odores, sons, tepidez, como se as suas forças vitais se apressassem a regressar a mim com alegria depois da separação. Andei para cá e para lá no quarto, murmurando uma espécie de ladainha sintática que inventei no momento, uma longa e insensata declaração de amor. Mirko, milagrosamente, acalmou-se. Adormeceu. Pusei-o devagar ao lado da mãe, mas sem vontade nenhuma de me separar dele. Receava voltar para o meu quarto. Uma parte de mim tinha a certeza de que lá iria encontrar Juan e queria ficar ali. Silvia agradeceu-me, sem gratidão. Um obrigada a que acrescentou uma fria lista dos meus predicados. És inteligente? Sabes tudo? Sabes dar-te ao respeito? És uma mãe, como deve ser? Felizes dos filhos que tiveres. Esquivei-me à conversa, disse. Vou-me embora. Mas ela teve um impulso de ansiedade. Pegou-me na mão. Pediu-me que ficasse. Ele sente-te, disse. Falo por ele. Dormirás sossegado. Aceitei logo. Metemos-nos na cama com o bebê no meio, apagámos a luz, mas não dormimos. Começámos a falar de nós. No escuro, Silvia tornou-se menos hostil. Contou-me o asco que sentira ao descobrir que estava grávida. Ocultara a gravidez ao homem que amava e até a si própria. Convencera-se de que aquilo lhe passaria, como qualquer doença que tem de seguir o seu curso. Mas, entretanto, o corpo reagia, deformava-se. Sílvia tivera de contar aos pais, profissionais liberais muito abastados, de Monza. Fizeram-lhe uma cena, saiu de casa. Mas em vez de admitir que deixara passar os meses à espera de um milagre, em vez de confessar a si mesma que nunca considerara a hipótese de um aborto apenas por medo físico, passara a afirmar que queria ter o bebê por amor ao homem que a engravidara. Ele dissera-lhe: se tu o queres, por amor a ti também eu o quero. Amor ela, amor ele. Naquele momento falavam os dois a sério. Mas passados alguns meses, ainda antes de a gravidez chegar ao fim, o amor abandonara um e outro. Sílvia insistiu várias vezes nesse ponto com tristeza. Não sobrara nada, só rancor. E assim se encontrara sozinha. E se até ali conseguira safar-se, devia-o a Maria Rosa, que elogiou muito. Falou dela com grande arrebatamento. Uma ótima professora e sempre do lado dos alunos. Uma camarada inestimável. Disse-lhe que toda a família a Aerota era admirável. Que estava noiva de Pietro, que íamos casar no outono. Ela disse impetuosamente: o casamento horroriza-me. E a família também. É tudo coisa do passado. Mas de repente falou num tom melancólico: o pai do Mirko também trabalha na universidade. Sim? Tudo começou porque eu me matriculei na cadeira dele. Era tão seguro de si. Muito competente, muito inteligente, lindo. Tinha todas as qualidades. Ainda antes de começarem as lutas, já ele dizia: eduquem os vossos professores. Não permitam que vos tratem como animais. Dedica algum tempo ao bebê? Riu-se no escuro. Murmurou com aspereza. Um homem, exceto nos momentos de loucura em que o amas e entra em ti, fica sempre de fora. Por isso depois, quando já não o amas, sentes fastio. Só de pensar que em tempos gostaste dele. Ele sentiu-se atraído por mim. Eu senti-me atraída por ele. Ponto final. A mim acontece-me várias vezes por dia sentir-me atraída por alguém. A ti não te acontece? Dura algum tempo, depois passa. Fica só o bebê. É uma parte de ti. O pai, por sua vez, era um estranho e volta a ser um estranho. Até o nome já não tem a sonoridade que teve em tempos. Nino, dizia eu, e não fazia senão repeti-lo mentalmente, desde que acordava. Era uma palavra mágica, mas agora é um som que me entristece. Fiquei uns instantes em silêncio. Por fim, sussurrei: o pai do Mirko chama-se Nino? Sim, toda a gente o conhece, é muito conhecido na universidade. Nino? E que mais? Nino Sarratore. Capítulo 20. Fui-me embora logo de manhã. Deixei Sílvia a dormir com o menino ao peito. Do pintor não encontrei rasto. Só consegui despedir-me de Maria Rosa, que se levantara cedíssimo para acompanhar Franco à estação e acabava de regressar. Tinha um ar ensonado, pareceu-me pouco à vontade. Perguntou: dormiste bem? Falei muito com a Sílvia. Contou-te do Sarratore? Sim. Sei que vocês são amigos. Foi ele que se disse? Sim, demos um bocado à língua a teu respeito. É verdade que o Mirko é filho dele? É. Reprimiu um bocejo, sorriu. O Nino é fascinante, raparigas disputam-no. Uma puxa-o para aqui, outra para acolá. Felizmente, atravessamos tempos felizes. Podes ter aquilo que desejas. Tanto mais que emana dele uma força que transmite alegria e vontade de fazer coisas. Disse que o movimento tinha muita necessidade de pessoas como ele. Disse que, no entanto, era preciso ter cuidado, deixá-lo crescer, orientá-lo. As pessoas com muitas capacidades, disse, têm de ser guiadas. Nelas está sempre à espreita o democrata burguês, o tecnocrata empresarial, o modernizador. Lamentámos, ambas, termos tido pouco tempo para estar juntas e prometemos que da próxima vez as coisas correriam melhor. Fui ao hotel levantar a bagagem e parti. Só no comboio, durante a longa viagem para Nápoles, é que me compenetrei daquela segunda paternidade de Nino. Uma melancolia triste estendeu-se de Sílvia a Lila, de Mirko a Genaro. Pareceu-me que a paixão de Ischia, a noite de amor em Fório, a relação secreta da Piazza dei Martiri, a gravidez, perdiam a cor, se reduziam a um dispositivo mecânico que, ao deixar Nápoles para trás, Nino ativara com Sílvia e sabe-se lá com quantas outras. Essa ideia ofendeu-me, como se tivesse Lila aninhada num canto da cabeça e experimentasse os seus próprios sentimentos. Senti-me amargurada, como ela se sentiria se soubesse. Enfureci-me, como se tivesse sofrido a mesma afronta que ela. Nino traíra Lila e traíra-me a mim. Eu e ela éramos abrangidas pela mesma humilhação. Amávamo-lo sem nunca termos sido realmente correspondidas. Nino, por conseguinte, apesar das suas qualidades, era um homem frívolo, superficial, um organismo animal que jorrava suores e fluidos e que deixava para trás, como resíduos de um prazer distraído, matéria viva, concebida, nutrida, formada no interior de ventres femininos. Recordei-me daquela vez em que ele foi ter comigo ao bairro, uns anos antes, e nos entretivemos a conversar no pátio, e em que Melina, vendo da janela, o confundiu com o pai. A ex-amante de Donato captara semelhanças que a mim pareciam inexistentes. Mas agora era claro, ela tinha razão e eu não. Nino não fugia do pai, com medo de vir a ser como ele. Nino já era igual ao pai e não queria admiti-lo. Contudo, não consegui odiá-lo. No comboio, a arder de calor, não só voltei a pensar em quando o reencontrara na livraria, como o inseri em acontecimentos, em palavras, em frases daquele tempo. O sexo perseguira-me, arrebatara-me, obsceno e atraente, obsessivamente presente nos gestos, nas conversas, nos livros. As paredes divisórias estavam a desmoronar-se. As correntes da boa educação estavam a despedaçar-se. E Nino vivia aquela época intensamente. Fazia parte da assembleia desordeira da pública, com o seu odor intenso. Adequava-se à desordem da casa de Maria Rosa, da qual certamente fora amante. Com a sua inteligência, com os seus desejos, com a sua capacidade de sedução, movimentava-se seguro e curioso no cerne daqueles tempos. Talvez eu tivesse errado ao atribuir-lhe os desejos obscenos do pai. Os seus comportamentos pertenciam a outra cultura. E Sílvia e Maria Rosa haviam sublinhado. As raparigas queriam-no. Ele aproveitava. Não havia abuso, não havia culpa. Apenas os direitos do desejo. Quem sabe, quando Nino me disse que Lila, até no sexo, era defeituosa, talvez quisesse significar que o tempo das exigências terminara, que sobrecarregar o prazer com a responsabilidade era uma anomalia. Se ele tinha a mesma natureza que o pai, não há dúvida de que a sua paixão pelas mulheres contava uma história diferente. Com espanto e desilusão, cheguei a Nápoles no momento em que uma parte de mim, pensando em quanto Nino era amado e quanto amava, se rendera, chegando a admitir: que mal tem isso? Goza a vida com quem sabe aproveitá-la bem. E enquanto regressava ao bairro, dei-me conta de que, precisamente porque todas o queriam e ele todas aproveitava, eu, que sempre o quisera, queria-o ainda mais. Por isso decidi que evitaria a todo custo voltar a encontrá-lo. Quanto a Lila, não sabia como agir. Ficar calada? Contar-lhe tudo? Se por acaso voltasse a vê-la, logo decidiria.